caros ouvintes. Um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 8ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Sem surpresas, continuamos uma série de programas dedicados exclusivamente à música portuguesa, divididos por décadas. Então, para si, que escolheu a nossa companhia e está aí desse lado, o programa de hoje será dedicado novamente apenas a melodias lusas, e desta vez, aquela que foi produzida na década de 1980. Tempos de mudanças chegaram nesses anos no nosso panorama musical. E talvez por isso começamos a emissão de hoje com Ranquiao e o Fado da Chegada. Mas este nosso recanto só existe se o amigo ouvinte estiver desse lado. É o ouvinte que tem o papel principal, na voz de Adelaide Ferreira. Principal é mel e só mel e cai por

Lusitana da Paixão é o programa de música portuguesa na Antena Web. 100% da nossa música em Lusitana Paixão, um programa com condução, realização e locução de Carlos Bonaparte, às sextas-feiras, pelas 14 horas. Lusitana Paixão, na Antena Web, entre as 14 e as 16. Aos sábados à tarde, a Antena Web passa a transmitir Alma Lusa, um programa sobre a música tradicional portuguesa, sem esquecer os artistas que já fizeram ou fazem sucesso no cinema e teatro portugueses. Fica a conhecer um pouco mais deste pequeno, mas vasto país. Entre as 16 e as 18, Alma Lusa, na Antena Web, com Carlos Bonaparte. Antena Web, um caso sério na radiofonia. E assim ficou completa a nossa pequena ronda por alguns dos vencedores do Festival RTP da Canção na década de 80. Com exceção óbvia para o último intérprete, Paulo de Carvalho. A segunda parte do nosso programa abre com a Guarda Nacional Republicana. GNR trazem Dunas. Nos lábios de frescos gelados, olhemos as bonitas dunas, façamos tudo isso já hoje, porque amanhã poderá ser tarde, embora haja quem tenha opinião diferente. António Variações, por exemplo, acha que podemos adiar as nossas tarefas. Não faças hoje, é para amanhã. É para amanhã, bem podias fazer hoje.

ó cana verde. E no teu corpo entre quatro paredes vai dar-te um beijo e ir ao fundo, ó cana verde, a navegar, navegar, a navegar, ó cana verde. E no teu corpo entre quatro paredes vai dar-te um beijo e ir ao fundo, ó cana verde, a navegar, navegar, navegar, vai navegar. Mas ó minha cana verde, e mergulhar no teu corpo entre quatro paredes, dá-te um beijo, vai navegar, ir ao fundo e voltar. Mas ó minha cana verde, a navegar, navegar, navegar, vai navegar. Mas ó minha cana verde. Se as mulheres navegarem muito e se, sobretudo, as águas estiverem muito turbulentas, tenham atenção para não levantarem as saias. Trovante cantam Balada das Sete Saias. Sete ondas noivaram ao luar de sete praias. Sete punhais se afiaram, menina das sete saias. Sete estrelas se apagaram, sete que penas choraias. Sete segredos contaram, menina das sete saias. Se cavaram com sete beijos, beijalhas. Sete mortes evitaram, menina das sete saias. Sete bruxas se encontraram no monte das sete balaias. Sete vassouras voltaram. Sete encomendaram, menina das sete saias. Sete princesas toparam, com mais sete lindas aias. Por sete e sete deixaram, menina das sete saias. Sete danças que bailaram, sete vezes que desmaias. Sete luas que ansiaram, menina das sete saias. Sete vezes se encantaram, no bosque das sete faias. Sete sonhos desfolharam, menina das sete saias. As mulheres. Falei agora nas senhoras do nosso Portugal e até fiquei comovido de tão belas que elas são. É caso para dizer que fiquei com um brilhozinho nos olhos por Sérgio Godinho. Como

nunca mais eu chego ao porto de Matosinhos. Adeus verde dos teus olhos, estão cá outros mais escurinhos. Adeus verde dos teus olhos. Se os meus amigos ouvintes me permitem, eu hoje insisto nas dunas. E sabem onde muito dificilmente se encontram dunas? Não sabem, mas sabe outra grande artista portuguesa, Mafalda Veiga. É numa planície, Pássaros do Sul. A década de 1980 terminou há pouco mais de 20 anos, mas ainda hoje podemos ouvir diariamente músicas dessa época, dessa quadra. Talvez por isso, Frei Armando da Câmara nos traga Há 20 anos que te canto. Senhor, ainda sou uma criança, para o meu Deus.

eu sei que tudo só recolhe um som. Sim, eu sei, é triste viver de ilusão. Mas tu foste a mais linda história de amor que um dia me aconteceu. E recordar é viver, só tu e eu. Sim, eu sei que tudo só recorda só. Sim, eu sei, é triste viver ilusão. Mas tu foste a mais linda história de amor.